Dois Salvador, boa, 1867, Montana da 10. 1867, autorizado, alinhar e decolagem está no 0, vento 1, 10 graus, 119. Livre decolagem da pista 10, voo 1867. Vinde, Juliette, livre acionamento, está pronto para o táxi? Azul 2771, aciona identificação. Chegada Mari autorizada, vê se mantenha. Chame com a unidade de descida altímetro em Salvador no 027. Quando no ideal vai informar o Azul 2771 e o altímetro é 1007. Fechamento correto. Azul 2642, aciona identificação, chegada à área autorizada. Na presente, voe direto para a Serra Viva 366 para o final do procedimento da renave da pista na 0. Esse mantém a 4 mil pés, PNH na 0 na 7. Continua pela Liberas Quiz, que chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. 895, 3. Eu não posso esperar a torre. 1-1-8 decimal 9-5. A gente é altímetro na 0 na 7. Trolle, muito boa tarde, gol 1-8-6-7. Boa noite, 67, contato radar. Se mantém o nível de voo 360 via saída Arborono. 360, Arbor, 1-8-6-7. Boa noite, 67, após 2.000 pés, voe direto para a Eletro. Direto Eletro, 2.000, voo 1255, aciona identificação, chegada bom, se autorizada, desce para 4 mil pés, altímetro na 0 da 7. Acordando a bom, gol, 1-2-3. Olimpo 06, confirma a autonomia alternativa? Golf, confirma a reposição. Coluna pista no 0. Direita em rota em coordenação com o controle Salvador. A senhora é 2640, controle 120, décima 1. Controle. Procida 2771. Confirme mais quantas milhas para iniciar a descida. O nível? Sim. Olímpio 06. 050, 07, 527, 71. Controle 027, 71. Poderia desconsiderar a restrição de velocidade e TAP para o Azul 2771? 2771, mantenha a high speed até a próxima Serra Vita 366, se possível, vou direto e TAP. Direto e TAP, pode até voar direto 366, o 2771 e deixa ali na high speed. Mantenha o TAP inicialmente após o TAP Serra Vita 366. Tá, ok, então o TAP após Serra Vita 366, 2771. Milhas da 17, 90 horas cruz. Andorosca, Whisky, autorizado pouso pista no 7, vento no 20 graus, no 3 nós. Autorizado pouso na 17, 90 horas cruz. Boa tarde, confirme. Ana 41 nacional identificação, chegada bom foi autorizada, deixe mantém o nível de voo 050, QNH 107. 0 é a Ana 41, está autorizado o nível de voo, de nível de voo 050, QNH 107. Controle 6320, sem tirar no 6320, senhora identificação, chegada Mário autorizada, desse mantém o nível de voo 070, QNH 1007, reduz a velocidade indicada para 2509. Boa tarde, 200 para 250, autorizado Mário, 070, 1097, identifico, senhora 6320. Bom, no 867, chame Santos Recife, frequência no 26.0, alterna no 28.8. Ok, confirma a frequência, 260. 260, alterno no 28 decimal 8. 288, boa. Ou no 867. Reduza para 250 nós. 59, 12. Canal 141, reduza para 250 nós. 149, afirmo no solo 17, autorizado backtrack, reporte livrando na taxiway Romeo. Meia, senhora identificação, chegada Mário autorizada, desse mantenha o nível de voo 080, QNH 1907. Azul 2642, chame a torre, a final Salvador 119, desse 18. Azul 2642, boa. Na 3296, contato radar, sub mantém o nível de voo 370 e via saída MOMO. Saída MOMO, transição proativa para 370, tá? 3296. Gente, hotel Romeu Gol. Azul 2771, voe direto para a Serra Vita 366 e desça para 4.000 pés, altímetro no 017. Serra Victor 366, 4000 pés, 1-0 no 7, azul 2771. Zona 255, reduz a velocidade indicada para 220 nós. Reduzindo 120 lá, gol 1-2-5. Tana 6141, reduz a velocidade indicada para 220 nós. Quantos de altímetro, 1-0 no 7. Autorizado, Uno Índia até o ponto de espera, chamar a torre 1-8, decimal 95, o azul 2788. 1895 é a torre. 1895. Azul 2771, chama o final Salvador, 120, decimal 8. Correção, 119, decimal 8. Chamará final Salvador, 119, decimal 8. Tana 6315, acione identificação, chegada à mão autorizada, desmantém o nível de voo 080, QNH 1017, reduz a velocidade indicada para 2509. Chegada a mão, ao nível 080, só mantendo a velocidade, funcionou duas vezes. 6315, reduza para 250 nós, ao cruzar o nível de voo 150, reduza para 220 nós. 250 nós, ao cruzar uma centena, 220 nós. Dois, 771 no controle? Na escuta, controle, 2771. Chame final Salvador, 119, decimal 8. Confirme, chamará final 198, o 2771? Cotejamento correto. 788. Sono 255, chame final Salvador, 119, decimal 8. 198, bom. Salvador, gol no 255. No 255, desce 4000, ajuste no 0 no 7. Após Peluso, Serra Vitor 368, o gol no 255. Peluso 368, gol no 255. Salvador, azul 2771. 2771, procede descida 4000, high speed, Serra Vitor 366. A Speed Serra Vitor 366, azul 2771. 2771 está livre até 3000, 1-0-7 ajuste. 3000-1-0-7, azul 2771. 362 iniciando, 2042 azul. Positivo, 2042. Serra Azul, eco, prossiga para o controle. Está 500 pés, não interfere na sua aproximação. Enche o tráfego 2642. 2642, avista o campo. Negativo. Sente Serra Azul, eco, mantenha 500 pés, escuta permanente do controle. QNH 1017, reporte Serra Vitor 372. 517, Vitor 372, 2014. Final, o azul 2771 vai reportar visual. Módulo anteriormente para o controle. 2788, decolador 23, controle 120, decimal 8. 208, total volta. Com November Juliette via corredores, mantenha o corredor forte, reporte para descida, altímetro em Salvador no 0 no 7. Azul 2788, na sua escuta. 2788, contato radar se mantém o nível de voo no 70, via saída Momo. Via saída, subir e manter um 70, 2788. Canamia 320, reduza para 220 nós. Canamia 320, reduzido 229. Então 3296, chame sempre Recife, frequência no 26 decimal 85, alterna no 25 decimal 45. Xané 6141, no chame final Salvador, 99, decimal 8. Xané 6142, autorizado, pouso, pistão no 0, ventou no 20 graus, ou no 9? Ventoso, 6142, vazou. 320, Xané. CP 4000, ajuste no 097. O Gol no 255, reautorizado 3 mil pés. 3 mil, Gol no 255. Final Salvador, Xanero 6320. 6320, descida até o nível de voo 050. Redução de velocidade para 2190 nós, voando Serra Vitor 368 da presente. Confirma Serra Vitor 368, desce para o 050, 310 nós. Positivo. Salvador 3144, frequência 120 decimal 8. Vou tentar de novo. Olha, 2771 passou Serra Vitor 366. Gente, o Gol no 255 foi instruído a voo 368 após Peru. Complete a redução e mantenha o Serra Vitor 366 no 255, agora que já mantém a proa. Ele vai manter a proa 366, 255. E reduz a sua velocidade para seguir na aproximação, 255. Vai reduzir o Gol no 255. Azul 2771 no Torre, 1 no 9 decimal... 1 no 8 decimal 95, 2771 no Confuso. 295, Azul 2771, obrigado, boa tarde. O no 255, autorizado 2.500 pés, reporta na final RNAV. 2.500, reporta na final Gol no 2.500. O Xané 6141, condições de voar Serra Vitor 366 da presente? Acima de 2.109 e desça até o nível de voo 060. 2.109, 060, nível Xané 6141. 1.000 inicialmente e com ajuste no 097. O nível de voo 060, chama o sinal Salvador no 20, correção, 99, decimal 8, frequência. Controle final 119.8, decimal 60, 6220. 1050, 6320. Controle final Salvador, boa tarde, 6220, boa. Descendo até o nível de voo 0, 6200, mantendo a proa para desvio. E o 6226. Desce e mantenha o nível de voo 070. Vá no Serra Vitor 368 e reduzir sua velocidade para 200 nós, está autorizado. Ok, Serra Vitor 368. 4, desse mantenha o nível de voo 080, QNH 1097, reduza para 2209. 080, Controle Salvador, Xané 6. Prossiga para o controle. Quer confirmar a instrução, experiência? Proa 170, velocidade 210, descendo para 70, aí. Descendo para o 070, afirmativo. O seu limite é a radial 250 de Salvador, 6315. Fechamento correto. 26, vai seguir como o quinto na aproximação, segue traço da companhia, 12 horas, 6, meia dúzia de milhas, está cruzando 4.500 até 4.000, é 2.320. 6, fechamento, 6226. Fernando Renato, 6320. 6320, após o Serra Vitor 368, voo Serra Vitor 366, completa a redução para 1990 nós, descendo até 3 mil pés. Autorizado, a RNAVE desce para 3 mil. Já está interceptando a RNAVE, senhor. Positivo, completa 6320. Completando a redução, reduzindo 6320. 6226, descendo para 4 mil pés, ajuste no 097, completa a redução para 190 nós. Reduzindo no 909, 4 mil pés com 1017, 6226. Gente, Bravo CSA para acionamento do 18952. 2 Bravo CSA. 060907, que é 060, quer 6000, minha dúvida agora. Nível de voo 060. Ataque, agora passou a gente, finalmente faz isso quando é para descer para a técnica. Obrigado. Chame, tem frequência livre da presente para coordenação com os tráfegos locais. Do solo 121, décimo 9. Direita, divisão 219, 2771. 41 na final, tem visual com campo? É 141, estabilizado. Positivo, torre 118, décimo 95, bom pouso. Oxalé 6320, 2500 pés, reporta Serra Vitor 366 na final. Oxalé 6226, após 368, voa o Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés. Do ajuste Salvador no 097. No 097, passando Serra Vitor 368 para o 366, descendo 2500 pés. 6226. Ok, Negão no 096, continua a aproximação, aguardando autorização. Continuando a aproximação, acho que não é 1, para o próximo. Prossiga. Próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, próximo, Toda aqui, Vitória, vai até quando eu vou depois no farol da barra e procurar para a cama, vou esperar aí. Gente, o Senhor 6315 final Salvador em 1998. 6315, descida para 3 mil pés, ajuste no 097, direto Serra Vitor 366 para interceptar a final RINAP. Direto Serra Vitor 366 para RINAP, descendo. 3, autorizado, 6315. Azul Eco, só montar sua posição agora de uma hora, afastado em 3 milhas, mesma altitude, retorno sobre voo. Azul Eco, maravilhoso, retorno ao voo. Na vertical do Servitor 366. Positivo, já visual torre, 118, decimal 956226, bom pouso. 7295, obrigado, boa tarde, bom pouso. 3144, vai na proa de Serra Vitor 368. 368, Patrulha Salvador, é o azul 2788. Diga. 06226, RINAVE da 10, avisando. Funcionário 6226, quem negou no 097, continua a aproximação, aguardando autorização. Guardando, está livre, 6226. Tentar. Nós estamos atingindo 100, vamos manter o 100 voando bom, 2788. Posso parar de estudar o 2788? Camarada. T255, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, voando 255. Só 4 mil pés ajustado, 1906. 4.0906, 4, libera a direita na Fox, chame o solo 121, décimo 9. Liberando a direita na Fox, 1219, O Olimpo 06, quando na Delta, chame o solo, 121, decimal 9, para prosseguir o táxi. Azul 2788, controle. Prossiga 2782. Parada de apoio no solo. Alfa 4-1, no táxi de Alfa. É forte antes do táxi de Delta. Dando passagem ao P3 da passagem. Olimpo 06 na escuta? Prossegue via Alfa, Juliette, contorno parte 1 no Índia. Olimpo 06, no ponto de espera, chame a torre novamente em 1895, Kenegal no 0 no 6. Alfa, Juliette, no ponto de espera da Torre 1895, no 0 no 6. Oxané 61 no 41, na retaguarda do P3, Alfa, Juliette, portão 3. Alfa, Juliette, portão número 3, na retaguarda do... Força Aérea. Azul 2788, vai na proa de Serra Vitor 367. Serra Vitor 367, 2788. Pronto, corta. 5 para Guarulhos autorizado, via rota do plano de voo, nível 340, saída da El, transição Mótiva, curva direita após a decolagem. Transponda 5446, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia inicial, perdoa 10, decola da El, Mótiva, primeira curva direita, 5446, transponder e controle 120, decimal 8, TAM 3805. Correto, TAM 3805, chama para o pushback acionamento. Fala, bom dia, Xanã. 6320, lembrou? 6320, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 6320. Já Romeu Golfo, informa já chegou na sua posição agora. De 12 horas às 5 milhas do Yankee Romeu Lima, efetuando sobrevoo. Atento com o mesmo autorizado, chama a torre para prosseguir para a RMA em 118, decimal 95. Será atento à aeronave, chama a torre, volta a arrumar agora. Bom. Essa travesseira está autorizada, detonagem, o braço já acerta. Bom, vitória da conquista, decola da pista 10, primeira curva direita, no perfil água 1. Após eleva 5462 no transponder, controle de saída 208, passarei do 2230. 615, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Paga. 788, desça para 050. 050, 2788. Direita, chame solo, 121, decimal 9. Direita, solo 121, obrigado. 6220. Papa Romeo, até o Romeu Golf. Papa Romeo, até o Romeu Golf, ajuste 1 no 0, 1 no 6, reporte na final para enrimar. Reporte na final, enrimar, até o Romeu Golf. 6220, livrou na frente. Farol de Itapuã, chame o controle, 120, decimal 8. Controle de Itapuã, vai chamar o controle 128, muito obrigado, senhor, o Bravo CSA. Solo, TAM 3205, pushback, acionamento no 09. 3205, autorizado, pushback, acionamento, chame o táxi. Livre, chamada para o táxi, TAM 3205. Assim. Autoriza 510, o Bravo CSA. Afirmativo, 510, via litoral, hotel Romeu Golf. Corrigindo, Bravo CSA. Na M3-15, informa o tráfego à sua direita, linha do litoral, helicóptero Robson 66, mantendo 500 pés, não interfere com o seu pouso. Autorizado pouso na 10, vento 120 graus, 109, achando a M3-15. Gente do tráfego 63. Cabo Serra, Serra atenta ao Serra Zulu Eco, sentido oposto, a mesma altitude. Bastante o tráfego, ele está em disposição agora? Ah, beleza, vou passar antes de passar. Obrigado. 3144, passou 366, igual com a pista. Então, 3144, complete Rinaldi, chame torre 198, decimal 95. 295, Azul 2788, deixa 4, 10. Autorizado a RNAVE, pistão no zero. Reporte passando Serra Vitor 366, visual com a pista, o ajuste no 06. 4000, autorizado RNAVE da 10, passa, chamará passando 366, visual com a pista, os 2788. Barra de informação de pista livre. Guarda aí. Da Juliette 6226, vem. Patente da Juliette 6226. Não tem. Tá 3805, confirma iniciar no spec. Você não tá operador do Finger, remover 3805. Gente, aguarde apenas mais 2 minutos então, a nova autorização 3805, a aeronave vai ingressar aí nessa região, posição 13 remota. Gente, aguardando sua autorização 3805. 6226, ingresso Juliette remota 13. Alexandre Juliette, remota 1-3, 6-2-2-3. Azul Eco, o seu contato radar com a aeronave, tem condições de informar o estimado por fazer de tapor? Não copiei, o cara falou? Se fosse o contato radar com a aeronave, tem condições de informar o seu estimado para ir de tapor? Vai de tapor, mas 5 minutos, para visual com o bravo se acerta. Autorizado, eu passei mais um sobrevoo até próximo Serra Mares, depois prossegue para a Inimar. Entendi. Braço Serra, está desvocando a aeronave e está desvocando a aeronave também. Serra, frequência livre para a correção do seu pouso. Livre, braço Serra. Então, 3144, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 13 nós. Livre pouso, 03144. O Olimpo 06, visual com o Airbus da TAM final 10. Após a passagem do Airbus da TAM, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, Olimpo 06. Aguardando o operador de Finger, 6226. Ah, apareceu aqui, obrigado. Eu vou em Salamari. Já copiei? Estou na torre. Eu sobrevoo em Salamari, não conseguimos contato com a mesma. Ah, sim, está lá na torre, seu Luan. Controle, boa tarde, eu vou 964-0240 para 1-0. Estou 1964, assinando identificação, desça nível de voo 050, autorizado voar na Pruto, Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, 050, obrigado. Estela Mares, com 5 minutinhos, depois protege para Rimarca. Gente, mantenha a linha do litoral, reporte inicialmente farol de Itapuã, Serra do Lueco. Itapuã, reportará do Lueco. Scan 3144, solo aos 44, direita solo 121, decimal 9. 219, direita, 3144. Alfa, encoste antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. 3144. 3-9. Tiago, então reporte passando agora. Corrigindo, reporte para ingresso em Interlagos, o Eco November Juliette. Sala 366 com a pista à vista, azul 2788. Azul 2788, complete sinal da RNAV, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. Serra do Lueco, conseguiu para de Serra Mar, autorizado. Gente, o Serra do Lueco prossiga a linha do litoral, reporte cruzando o final da pista 35. Reporte, está cruzando 35, Serra do Lueco. Salvador, azul 2788. Azul 2788, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10. Motivo não requer apoio de solo. Ciente copiado que não solicita apoio de solo, azul 2788. 88. O Olímpico 06 decola aos 46, coordenado com controle, direita em rota, nível 095, chame agora 120 decimal 8, radial 158, Olímpico 06. Livre, curva direita, saída em rota, chama o controle o Olímpico 06. Tá bom. Sétima Juliette, pressurizando 44. Sétima, até a posição da Juliette. Até. 640, autorizado subida nível de voo 090, direto em rota. É, apenas corrigindo os níveis 095, direto em rota, o Olímpico 06. Cada 095. Estamos como levou aqui no Grande Salamar, você vai deixar o 17 livre, por enquanto, com o Thiago Luaco. O Serra Azul Eco mantém o setor e reporte para prosseguir o afastamento. Reporta para livrar o Serra Azul. Bravo, Serra Serra. Azul 2788, fique atento a pássaros, final da pista 10. Informa o tráfego Robson 44 à direita do eixo da 10, mantendo a linha do litoral, não interfere com o seu pouso. O vento 1, 10 graus, 13 nós, autorizado o pouso na 10. Azul 2788. 2788, estaciante do Robson à direita, o da Contrem, mais travado. 2788. Cliente, livre pouso. Qual é o seu código de sua locação? Está no 0131. Feito, mantenha o 0131, não mantenha 500 pés via litoral, aguarde para chamar a torre, o Bravo Serra Serra. Vai aguardar, o Bravo Serra Serra. São 44, minha bom dia. boa tarde, Tristan 3805, Terra da 10, pronto. Tristan 3805, boa tarde, visual com a TR da Azul, final da pista 10. Afirmo. Após a passagem do ATR que pousa, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 10, Tristan 3805. Após a passagem da TR, alinha e mantém na 10, Tristan 3805. Serra Serra, atento ao Serra Azul Eco, agora a posição de 1 hora 3 milhas, efetuando sobrevoo e chame torre 198 decimal 9 para cruzamento. Vai ficar atento, vai chamar no 11895, braço Serra Serra. Salvador, é o Papa Romeu, braço Serra Serra. Papa Romeu, Bravo Serra Serra, o ajuste 1-0-6, mantenha a linha do litoral, reporte visual com Robson 44, final da pista 35. Tá passando litoral, ainda não visual com 44, o braço Serra Serra. Papa Romeu Serra Zulu Eco, reporte visual com Robson 66, mantendo a linha do litoral, sentido farol de Itapuã. Tá visual com 66, o Serra Zulu Eco. Ciente, mantém o setor aguardando, o Serra Zulu Eco. Tá mantendo, aguardando, o Serra Zulu Eco. Bravo Serra Serra, reporte quando visual com Robson 44 na frente. Vai reportar, tá pronto pra 35, né? Afirmo, próximo a final da 35, à sua frente. Afirmativa, reportar com o visual, braço Serra Serra. Azul 2788 no solo 51, no Libéria direita, chame o solo 121, decimal 9. Chamando a solo 219, livrando a direita, azul 2788. Tango 18, tango 105, tango 11. Tá livre, Lima Papa Mike. Beleza, tá bom. 06 controle? 3, posição 4 Lima. Alfa Kilo, Pat 3, 4 Lima, azul 2782. Vai repassar cruzando, braço Serra Serra. Então 3805, autorizado a decolagem pistão 10, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Temos decolagem 10, tá? 3805. O Papa Romeu Serra Zulu Eco, para informação, o Robson 66 vai manter ali no litoral e cruzar a final da 35. Ah, ok, tá visual com o Bravo Serra Serra, o Serra Zulu Eco. Tá autorizado para conseguir também até a Praia do Flamengo. Canal previsto, Olimpo 06. Chama de previsto, Olimpo 06. Que o Serra Azul Eco mantenha a linha do litoral e prossiga para a vertical da Praia do Flamengo. Até visual após a passagem do Robson 66. Afirmo, mantendo separação visual. 050. 1964, sexta 25000, ajustado 1-0-6, autorizado a R9 pistão 10, reporte passando Serra Vitor 36, visual com a pista. Sim, para 2500 com 1-0-6. Reportará o 366 com a pista vista, o 964. Já livrou a 35, aguardar a autorização para cruzar a 28. Gente, o Bravo Serra Serra autorizado o cruzamento, final da pista 28, reporte liberando. Vai reportar liberando, o Bravo Serra Serra. Botão 3805, decola 53, chame agora o controle, 120, decimal 8, tenha um bom voo. 308, boa tarde. Oeste, Serra Bravo, Serra Golfo autorizado, via rota do plano de voo, nível 350. Saída Puca, transição Zipar, curva esquerda após a decolagem da 10. Transponder 5476, controle 120, decimal 80. Pós 2000, direto Leda, 3805, exceção 340. 5476, curva esquerda após. Controle 208, azul 2043. Só confirmando a aerovia para o 10. Rápido, azul 10. Correto, chama para o chuveiro catenamento, 2042. Passareiro 2230, pronto, táxi 64 a bordo, 5 horas, Salvador. O passareiro 2230, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via parte 1 em Índia. Ponto de espera 2895 a torre, Kenegal 10, 06. Pátio Índia, ponto espera 295, 1016, 2230. Bravo Serra Serra, visual com tráfego, mantenha a linha do litoral, chame o controle. 120, decimal 8, tem um bom voo. 728, graças, senhor. Bravo Serra Serra. Meu Serra Zuleco confirmando, mantém o setor da Praia do Flamengo. Ah, até o setor solar, abandonar para prosseguir para Remar. O Serra do Eco autorizado o cruzamento do campo na vertical da pista 1735, reporte liberando o eixo da 1022 com proa norte. Ah, vertical da 1735 vai reportar liberando o eixo da 10 Serra do Eco. É o Santa Romeu Bravo Serra, já cruzou o campo, segue na sua escuta, com destino na Praia do Forte. Gente, uma dia sobre a voo visual, reporte passando na Praia do Forte. Vai arrebatar, bravo, Serra, Serra. Torre Salvador, boa tarde, passarelo 2230. Próximo ponto, espera, dá 10, pronto. Passarelo 2230, boa tarde, autorizado alinhar e manter, cabeceira 10. Ali, mantém 10, 2230. Azul 4196, acione identificação, desça a nível de voo 05. É, 050 e vai na proa de TAP. 050 para de TAP, 4196. Chegou ao final da 10, o Serra do Leco prossegue para Enrimar. Ciente, o Serra do Leco reporte na final para Enrimar. O ajuste 10 no meio. Final Enrimar, faltará a Serra do Leco. Florido 2230, informa o tráfego à esquerda do eixo de decolagem, Robson 66, afastando com proa nordeste, não interfere com a sua decolagem. Autorizado a decolagem pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem iniciando, ciente do tráfego 2230. Serviço, gol 964. Gol 964, completo em nave, chame torre 198, decimal 95. Obrigado, boa tarde. E azul Eco já avisou a Coimbra? Papa Romeu Serra Zulu Eco já avisou a Corrimar. Papa Romeu Bravo Serra Serra, tráfego posição de 12 horas, 4 milhas, 1 no meu pé. O tipo é um Papa 28 Alfa. Restante do tráfego, o Bravo Serra Serra, marcando 500. Eco Novembro Juliette, tráfego posição de 12 horas, afastado em 4 milhas, helicóptero. A 500 pés autorizado, vá na proa da CEASA, o Eco Novembro Juliette. 208, obrigado, boa tarde. Já. É pela CEASA. 500 pro CEASA, então é com a Juliette. Controle Salvador, boa tarde, passaredo 2230. Passaredo 2230, contato Renan Decolagem, suba via Arba, Arbo 1 para nível de voo 180. 1180 via, livre da restrição de altitude, Sereta? Estimativo, livre da restrição, passaria do 2230. A gente sobe 1180, livre, 2230. Final, Irmar, Thiago Leco. Gente, reporte solo controlado, vento no aeródromo 120 graus, 13 nós, o Serra do Leco. Está declarado agora, Thiago Leco. Gente, solo ao 59, frequência livre no porte, Serra Azul Guarané. Boa. Uno 964, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 149. Gente, gol 964 de pouso. Papa Papa Victor Inversário, prossiga. Paulo Salvador, é o gol 1256. Victor Inversário, confirma o chamado de pouso. 608. Gente, Victor Inversário é autorizado chamando a frequência livre para a coordenação do seu voo e do seu pouso, informa que o controle desconhece o tráfego nesse setor. Bom pouso, vitrine da Juliette. Corrigindo, vindo vitrine de Atalho. Confirme se eu realizo o plano de voo para Salvador. Ok, copiado então vitrine de Juliette, quando na decolagem regresso na frequência do controle. Passaredo 2230, voe Elefa. Está presente, Elefa 2230, grato. Voo 1964 no solo 01, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 219, voo 964. Pode TAP, o azul 4196, pode TAP, voe Serra Vito 366. Pode TAP 366, o 4196. Controle Salvador, uma boa tarde, é 3560, informação Oscar. São 3560, boa tarde, essa é a identificação, desse nível de voo 050, voe na proa de TAP. 050 na proa de TAP, 3560. No 256, pronto, 4. Passa para cima, gol no 256. No 256, atualizado, Serra Bravo, Serra Golf, via rota do plano de voo, aerovia Ampers, Lu, no 0. Nível 370. Cola da pista no 0, curva esquerda, subida Puca, transição Zipar. Transponder 5503, controle 120, decimal 8. Bom, passamento 2230, quando possível, voarmos direto de destinos, agradecemos. Gente, mantenha por hoje a Elefa, passageiros dos reservas. Elefa, aguardando, obrigado. 256, chama para pushback acionamento. Estamos prontos. Rodolfo, na posição certa. É com novembro Juliette, torre 1 no 8, decimal 95. 1 no 8, decimal 95, torre. Rodolfo, Papa Romeu, é com novembro Juliette. Confirme para dois. Papa Romeu, é com novembro Juliette. Papa Romeu Eco, novembro Juliette, ingresso final da 17, aguarde autorização de pouso. 97, autorização de pouso, Eco, novembro Juliette. Azul 4196, desça 2500 pés, ajustado 1096. Tráfego na sua posição agora de 1 hora, afastado em 1 a 7 milhas rumo ao oeste, passando 060 em subida. Tipo Alfa Tranco 72. Gente, Azul 10 para 2500 pés, ajuste no 0, 1 a 6. Patrulha 1 a 6. Passarido 2230, tráfego na sua posição agora de 9 horas, 1 a 5 milhas. Rumo nordeste, passando 070 em descida, é o Eco 190. Gente, tendo de casa 2230. Romeu Eco November Juliette, visual com a 17? Visual com a 17, tá falando a 17. Eco November Juliette. Gente, Papa Romeu Eco November Juliette, autorizado pouso, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 1 no 2 nós. Autorizado pouso, Eco November Juliette. Prossiga, 2794. Que livre, sequência breve, a Serra Bom Voo. Autorizado, chama o táxi, 1256. Autorizado, chama o táxi. Papa Romeu Eco November Juliette no solo 07, confirme o pátio destino. Gente, libere a direita agora, via Papá, até o pátio 5, frequência livre no corte. O Eco Juliette faz Eco November Juliette. Barreira. Cente 2714, formação Oscar, guarde número 2x4. Cente da Oscar 2714. Guarulhos, via rota do plano de voo, nível 360. Saída da El, transição Mótiva, curva à direita após a decolagem. Transponder 5516, controle 120, decimal 80. Autorizado, 360, Via rota do plano, 3 no 5. Via rota,